Não, só fala o que, que foi. O que, que rolou? Depois eu termino. Impressões de Samantha e Ana. Então você termina, tá bom? Bom, nós chegamos lá. Eu perguntei que cursos que tinham. Aí ela pegou e falou. Ela parou de digitar e tal. Olhou assim. Falou do vocacional. Falou da questão da idade do vocacional. Que era o que estaria abrindo agora, né? Não falou das demais programações. Mas falou só do curso. E também falou que é conceitual. Aí eu perguntei, o que, que é conceitual? Aí ela pegou e começou a falar, olha, a pessoa não vai sair daqui com a música, ela vai ver conceitos de música, por, a história da música, explicou isso, que foi isso que os professores falaram para ela. Aí eu perguntei sobre outros cursos, né, sobre programação. Ela falou que tinha programação de esportes, que vai ser mudada agora dia 19, né, Samantha? Dia 19, e que se tiver vaga eles vão abrir para mais pessoas. E também falou da... Eu perguntei das lutas marciais. Aí ela pegou e me falou do projeto, que no caso a Samantha era minha filha, ela poderia fazer, né? Samantha. Aí falou, ela tem carteirinha? Eu falei, não sei, você tem carteirinha? Aí eu falei, não, precisa fazer carteirinha. Aí já levantou, me deu o papel para fazer a carteirinha, explicou tudo bonitinho, como que... tudo que tem que trazer, a parte burocrática da coisa. E nós gravamos. Né, Samantha? Então, o que tem mais aí, que tem muita essa aula à noite. As crianças, karatê, né? De manhã até a tarde à noite. Karatê judô. E o microfone, tava onde? Ah, eu coloquei assim em cima do balcão. Primeiro o microfone. Conta aqui do microfone que não funcionou no começo. Não funcionou. A gente foi, ele tá com a memória super cheia, né? Aí a gente brigou um pouquinho com ele lá fora, assim, olhando o coisa, e depois funcionou, nós fomos, né? É. E aí, qual que foi a nossa comparação? É, foi um pouco meio... Diferente. É, diferente. E ela parou tudo que tinha que fazer pra atender a gente. Tá fazendo oficina aí? É, eu sou fazendo. Olha a gestora. Olha a Sandra. Olha a gestora.